Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. De regresso, após uma pausa para férias, o Seixal Saudável debruça-se hoje sobre a cantina social que abriu no Conselho do Seixal. O serviço é prestado pela Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora. A assistente social da Urpia, Carla Silva, está hoje connosco em estúdio para responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Em junho deste ano, o Seixal conta com uma nova resposta, uma cantina social a funcionar atualmente nas instalações da Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora. Que nova resposta é esta, Carla? Esta resposta insere-se num programa designado por este governo, num programa de emergência social, em que consiste em apoiar pessoas, novos pobres, designados novos pobres, e pessoas com carências sociais e económicas, que neste momento, e não só desde junho, mas desde antes, proliferam muitas situações de novos desempregados, de famílias monoparentais sem qualquer tipo de apoios. E decorrente dessa situação, neste programa de emergência social, vem surgir esta nova resposta, que é designada na rede solidária de cantinas sociais, que a primeira intervenção do governo neste sentido era, pelo menos, em cada concelho, conseguir colocar a funcionar, através, entretanto, da parceria com as instituições existentes na comunidade, pôr a funcionar pelo menos uma cantina por concelho. E, portanto, neste caso, no concelho do Seixal, tendo em conta que a freguesia da Amora, decorrente de um grande número de desempregados, de famílias monoparentais, que de muitos, como é que é designar, de muitos utentes com o RSI, o Rendimento Social de Inserção, que toda a gente sabe que, tanto, que por vezes, tanto na resposta para um fundo de desemprego como a nível de um rendimento social de inserção, demora cerca de 2, 3, 4 meses. Significa 2, 3, 4 meses em que muitas famílias não têm qualquer rendimento até terem um meio de subsistência, quer seja ele atribuído através do rendimento social de inserção, quer através de uma cobertura com um subsídio de desemprego. Isto para explicar que no concelho do Seixal, até porque também a freguesia da Amora e a freguesia de Corroios são as freguesias com maior densidade populacional, obviamente, e também por causa disso, em que o nível de desemprego é maior e o nível de população vulnerável, idosos com baixos rendimentos, famílias monoparentais, desempregados múltiplos, que se verificou muito, por exemplo, tanto o marido como a mulher ficaram desempregados mais ou menos à mesma altura e verificou-se um grande número de famílias com desemprego múltiplo, não é? Na mesma casa, e por isso foi sugerido que se fosse, neste caso, a Urpia, no concelho do Seixal, a ter esta resposta. Todos os residentes no concelho podem beneficiar da cantina ou há que responder a determinados critérios? Há critérios de admissão, sim. No entanto, toda a população do concelho do Seixal, desde que nestes critérios de admissão que eu possa, entretanto, enumerar, podem deslocar-se à Urpia e ter acesso a esta nova resposta. Isto traz outras condicionantes, que depois, se vocês quiserem, eu posso responder, mas todos podem, desde que tenham estes critérios. São eles que apesar de já terem apoio social noutras vertentes, como o caso do rendimento social de exceção, desde que não tenham nenhum outro apoio a nível alimentar, qualquer residente no concelho do Seixal pode usufruir desta resposta. Outro critério é situações recentes de desemprego múltiplo e despesas fixas com filhos, famílias ou indivíduos com baixos salários e encargos habitacionais fixos, famílias ou indivíduos com doença crónica, baixo rendimento e encargos habitacionais fixos, famílias e ou indivíduos com reformas de pensões ou outro tipo de subsídios sociais baixos, famílias monoparentais com salários reduzidos, encargos habitacionais fixos e despesas fixas com habitação, e também situações de emergência temporária, tais como ocorram incêndios, despejos ou doenças, entre outras situações. Qualquer destas situações tem uma avaliação ou um encaminhamento dos vários parceiros que o podem fazer para esta resposta e, entretanto, consoante o número de pessoas que já temos a apoiar, porque aquilo que é que foi acordado com a Segurança Social foram 65 refeições diárias, neste momento já é insuficiente. Mas há o encaminhamento, há a avaliação e, portanto, depois, sempre que possível, há o apoio, não é? Até ao momento, têm-vos chegado muitos pedidos de apoio? Como disse, neste momento, mais do que aqueles que podemos apoiar. E sim, temos muitos pedidos de apoio. Infelizmente, não é? O que torna a questão de começarmos a pensar se será realmente suficiente uma cantina por concelho. Resta apenas perguntar onde é que se localiza exatamente a cantina. Na Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Amora, cita na Rua dos Vidreiros, número 7, é contíguo ali ao rio, à baía, e portanto fácil localização. Ficam então as indicações para chegar à Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora, que tem a funcionar uma cantina social já desde junho. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Na próxima semana falamos sobre a Semana Europeia da Mobilidade. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.